Eu vim de onde a esperança era rara de achar. Caminhei na escuridão, sem saber onde chegar. Com o coração ferido, mas a fé no peito. Aprendi que o sonho vive em cada novo recomeço. Eu tropecei tantas vezes, quis desistir. Mas cada queda me ensinou a resistir. A voz do medo eu tive que calar, pra ver a luz que eu sonhava alcançar. E hoje eu canto a vitória, eu sobrevivi. Transformei minhas lágrimas em força aqui. No palco da vida eu sou protagonista, superando barreiras, sou eu quem conquista. Não foi sorte, foi suor e luta de verdade. Os que duvidaram hoje aplaudem minha vontade. Aprendi que cada dor tem seu propósito e que a fé transforma o impossível em óbvio. Eu tropecei tantas vezes, quis desistir, mas cada queda me ensinou a resistir. A voz do medo eu tive que calar, pra ver a luz que eu sonhava alcançar. E hoje eu canto a vitória, eu sobrevivi. Transformei minhas lágrimas em força aqui. No palco da vida eu sou protagonista, superando barreiras, sou eu quem conquista. E se você se sentir perdido, sem direção, lembre que o céu mais azul vem depois do trovão. Acredita em você, ninguém pode te parar. O impossível é só questão de acreditar. E hoje eu canto a vitória, eu sobrevivi. Transformei minhas lágrimas em força aqui. No palco da vida eu sou protagonista, superando barreiras, sou eu quem conquista. Eu sou prova viva, eu sou superação. Cada cicatriz é minha consagração. No samba da vida eu danço sem temer. Eu venci o impossível só por não desistir de viver.